entende, né? Os novinhos quer ser lembrado e dê no que der. Eu quero é muito dinheiro e comprar uma caranga, tipo das que eu só vejo nos filmes de gangue. Pera aí, vamos acordar, olha bem onde cê tá. Se brincar, se vacilar, não paga até pra sonhar. Veja só, deixa pra lá, que lembrei dos moleque feliz, sobe e desce, tá cheio do cash, tomando beer e night, viajando no rap. Bom, às vezes acontece, quando é fita que preste, 3 dias na quebrada de red, whisky. Bom, dinheiro é capim, pra moleque do corre, se piar os coringa, deixa quieto, não envolve. Vagabundo de sorte, se livrar do B.O., vamos viver pelo amor, essa é a fita, doido, dendo o que der no mocó. Vamos então, tamo de boa, Zezão, jaquetão, vagabundo de placa, rolé, correntão. Se não vai ter, nós faz acontecer. Você só quer montar quebrada. A gente aprende. Riqueza pro morrer não dá. A gente aprende. Mas se não der, eu tô de boa mesmo assim. A gente aprende. Vivo a vida do jeito que sou. O que passou, passou. Assim a gente aprende. Então, demorou, deixa eu te falar. Chega aí, Joe, mostra o seu valor. Vem de pitaco não, doido. Caboclo simples que acorda cedo com um cabelo. Qual é que é? Só faltou meu pisante. Combina com boné pra completar no rolé. Sujeito homem, coração de perifa, gingadão de moleque. Só vamos então, daquele jeito, meu irmão. Uma visa e que se pá, pé na estrada, vagabundo de placa. Corre atrás só na draga. Gíria do branco, ela que é quebrada. Mas sem piar pros metida, uma robocop, ó. Pivete tá de glock, ó. Canal no zoc-toc, ó. Dinheiro é laptop, ó. Perito a milhão, quem não tem, não compra não. Faleixas, rapariga pros boy, matade é onça pra nós. No mocó, sempre foi favela aí, Joe. Faz amor, muito som, só pros coringas, piroca das ideias. Fica só no alerta, aí moscão, circuita não. É 2 palitos pra ganhar no migué. Dá o desdobro, chega aí. A segurança é os pivetes novinhos. Tá bom pra mim, mas seu amigo cospe chumbo, é? Você só quer montar quebrada. A gente aprende. Riqueza pro morrer não dá. Já bom, se não der, eu tô de